O do grito, que era o grito da ave que eu dava, era um trabalho dessa companhia que chama Perversos. Era um trabalho que chamava Shine. E eu começava carregando um galho seco, muito grande, acho que era assim, soltando uns sons com a voz. E aí eu criei vários exercícios. Eu tinha um elástico que eu prendia no pé e aí eu esticando ia fazendo disso a extensão, ia deixando, materializando a voz nesse elástico. E aí com isso, junto com a plasticidade do corpo, ia chegando numas loucuras com a voz, assim. Mas assim, livre, né? Eu não tinha nenhuma preocupação de afinar, de desafinar, era uma coisa de prender o elástico e puxar, indo, e projetar uma vogal e até onde, qual buraco que ela entrava. E se ela entrava num buraco muito confortável, ficava ali. Um buraco de algum espaço, né? Que a voz fica Sim. lá. Mas é legal essa ideia de buraco, porque. E aí o que eu fazia? Como se eu tivesse meu corpo fosse um saco de gel em que eu espremesse, aí o gel vai todo para lá, aí o gel vai todo para cá, sabe? Assim eu fazia com a voz, eu espremia tudo, contraía, eu sentia que o som estava todo num lugar, depois eu soltava e deixava o som ir pro outro. E aí o Ricardo, que era o diretor, achou interessante a loucura da voz, aí eu falei, eu vou fazer esses experimentos até surgir um grito. E aí no meio parecia umas galinhas, parecia uma coisa meio. Tinha uma coisa assim meio rezadeira, e aí do nada, bum, dava esse grito. E aí depois veio o livro e eu comecei a ver essa questão das vogais. Aí eu fiz esses cantos para esses enterros aí, essas encomendas de enterro. Mas é nesse lugar, sabe, a voz, assim.